Episódio de hoje, os primeiros crentes pentecostais em Maringá. 1947, Inglaterra concede independência à Índia. A gravadora RCA Victor prensa o bilionésimo disco fonográfico. A Europa ainda se recupera dos traumas e prejuízos da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, famílias inteiras ainda partem para a cidade de Maringá. Entre esses novos moradores, os primeiros crentes pentecostais, vindos de São Paulo, Minas Gerais e do Nordeste. Quem conta essa história é o pastor Robson Brito, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma das primeiras igrejas evangélicas de Maringá. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Maringá foi fundada oficialmente em 15 de março de 1948, com sua sede na rua Nel Alves Martins, número 1919, próximo ao Parque do Ingá. O nosso primeiro líder foi o senhor Eusébio Hilário de Oliveira, que exercia a função eclesiástica que denominamos de presbítero. Naquela ocasião, os primeiros crentes da Assembleia de Deus reuniam-se provisoriamente em uma garagem. Estavam subordinados ao pastor Pedro Ferreira, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Biporã. De março de 1948 a 13 de janeiro de 1954, a igreja foi supervisionada administrativamente pelo pastor regional da nossa denominação no norte do Paraná, o missionário sueco Leif Andersen. 3 anos depois, a Assembleia de Deus teria um templo de madeira. Em 1949, o primeiro templo de madeira foi edificado pelo senhor Jacó Talizin, ali no Jardim Alvorada. Ele e a sua família edificaram aquele templo na rua onde hoje tem o nome de um dos nossos primeiros pastores, o pastor Anísio Francisco da Silva, que liderou a igreja de 1970 a 1973. E os nossos primeiros pioneiros, eles destacam o começo da construção do nosso primeiro templo de alvenaria na rua Nel Martins, no dia 3 de dezembro de 1961. Sob a presidência do pastor Glicério, foi realizada a cerimônia de lançamento da pedra fundamental para a construção desse templo em alvenaria. Na época, um templo em alvenaria era uma coisa assim muito avançada. E esse evento, ele ficou muito marcado na memória dos pioneiros da nossa igreja em Maringá, porque ele contou com a presença do missionário sueco Daniel Berg, um dos fundadores do movimento pentecostal no Brasil e um dos líderes mais significativos do pentecostalismo no mundo. A minha fé firme forte no Senhor. Nas décadas seguintes, a Assembleia de Deus torna-se uma das maiores igrejas evangélicas de Maringá. Entre as décadas de 50 e 70, a igreja começou a ter um grande crescimento no número de membros. Assim, o templo situado ali na rua Nel Martins, próximo ao Parque do Ingá, ele passou a não comportar mais os membros. E assim os pioneiros venderam aquele imóvel para uma rede de supermercados. E os assembleanos passaram a utilizar um templo provisório que havia pertencido à Igreja Batista ali na Avenida Riachuelo, na Vila Operária. E o novo templo passou então a ser construído na rua Fernão Dias, 222, no centro de Maringá, onde hoje temos o nosso templo sede. Esse templo foi reformado atualmente com instalações bem modernas. Entre a década de 80 e 90, os membros da Igreja Assembleia de Deus construíram cerca de 40 templos de alvenaria em toda a região metropolitana de Maringá. Em toda a história da igreja, o pastor Robson Brito ressalta a importância dos crentes pioneiros. Os primeiros crentes pentecostais e os líderes de modo geral, eles eram pessoas muito pobres. A igreja tinha pouquíssimos recursos. O trabalho de liderança era feito por homens e mulheres voluntários que pregavam nas casas e nas praças da cidade. A Assembleia de Deus de Maringá sempre foi liderada, no seu início, por pessoas muito simples, como agricultores, comerciários, vendedores ambulantes, funcionários públicos, militares de baixa patente. O que se destaca deles é o autodidatismo, eram bons oradores, pessoas muito trabalhadoras e corajosas, e exerciam uma liderança altamente carismática. E toda a trajetória da Assembleia de Deus, o pastor Robson Brito lembra que jamais os pentecostais foram vítimas de qualquer tipo de intolerância em Maringá. Apesar de nós pentecostais sermos considerados por alguns como fundamentalistas e por darmos lugar a uma fé com forte ênfase emocional e crermos nas manifestações de línguas estranhas, curas e milagres, nós nunca tivemos na região de Maringá problemas evidentes de intolerância à nossa fé. O povo de Maringá sempre foi muito educado, hospitaleiro, temente a Deus e temente à Bíblia Sagrada. Se a CBN estivesse lá, seria assim que ela teria contado essa história. Vozes da História, terceira fase. Produção de Marcelo Bugarelli e edição de Cláudio Beltrano. Mas não posso te deixar, porque eu te amo. Fica comigo eternamente. Só o Senhor Jesus me faz, me dá tudo.